Olá a todos e bem-vindos a um bate-papo totalmente espontâneo e organizado de última hora da NPAR. Aqui quem fala é o Mário e eu tô acompanhado pelo Caio Gomes. É isso aí, estou aqui. E pelo Fabrício Luz. Oi. Pra quem não sabe, entre os dias 4 e 7 de dezembro, aconteceu em São Paulo o Comic Con Experience, vulgo CCXP. O evento ele foi organizado pelo site Omelete e pela Chiaroscuro Studios, eu não sei falar esse nome direito. É, uma coisa meio... Chiaroscuro. Chiaro do escuro. Exatamente. Eu falaria que ar no escuro, Dudu. Chiaro no escuro? É. É perigoso, hein? E a proposta deles foi trazer um pouco da experiência da Comic Con, não só da San Diego, como a Comic Con de várias outras cidades e países ao redor do mundo, pro Brasil. A gente já sabe um pouco como é que funcionam os eventos nerds aqui no Brasil, mas nenhum deles nunca chegou perto da experiência do Comic Con. Eles têm alguns têm focos totalmente diferentes, né? Então essa foi a primeira vez que o público teve contato realmente com um evento nerd que tivesse uma estrutura física muito melhor, mais aprimorada, tivessem atrações internacionais, né? Que envolvesse o mundo dos quadrinhos, o mundo nerd em geral, e enfim. E essa foi a primeira vez que, assim, tô falando a primeira vez, aconteceram outros eventos também relacionados à Comic Con no Brasil, né? Mas o nome Comic Con Experience, ele trouxe um pouco mais ênfase porque a galera envolvida realmente queria fazer um bom trabalho, né? Para os fãs do Brasil realmente terem um pouco da experiência da galera lá de fora, né? Eu não fui no evento por motivos pessoais, mas o Caio e o Fabrício estiveram lá representando a NPAR. Eles trouxeram conteúdos diários para o site sobre a feira. Como a gente achou que faltou uma coisa mais dinâmica para a gente publicar no site sobre o evento, talvez a gente não conseguiu trazer o que realmente a gente achou da feira para o site de forma redigida, a gente preferiu montar esse bate-papo de bar, né, de última hora, para que o Caio e o Fabrício contem um pouco da experiência do evento, né? Então, eu já vou fazer a primeira pergunta, tá? De um ponto de vista de alguém que não foi no evento. O fã brasileiro, ele não está acostumado a pagar o valor de R$200 para ir nos 4 dias do evento. É R$50 por dia, isso no primeiro lote, é um preço meio caro. A média de preço para cada ingresso da Comic Con Experience variava entre R$70 e R$80. Mas o San Diego Comic Con mesmo, os preços variam, é muito mais elevado que isso, na verdade, né? De R$35 a $50. Então, Comic Con Experience estava até mais barato. Mas para o público brasileiro, sai um pouco caro, né? A pergunta o evento valeu o preço do ingresso? Comparando o evento assim, com outros do mesmo nível, eu acho que valeu realmente. Teve uma boa estrutura, muito o que se fazer lá dentro, teve a participação de diversos nomes famosos, tanto na indústria de cinema, quanto na indústria realmente de cultura pop. Então, a meu ver, valeu realmente a pena. Não sei se valeu a pena... para aquela pessoa que comprou os 4 ingressos para os 4 dias e tal, naquela full experience. Mas para uma pessoa que pelo menos aproveitou esses 4 dias e gosta de quadrinhos e gosta de realmente de filmes, com certeza ela aproveitou bastante o evento. E você, Caio, acha a mesma coisa? Eu concordo com o Fabrício, eu acho que valeu a pena cada centavo, né? Eu acho que assim, eu como gosto bastante de cinema, televisão e tudo mais, pra mim valeu a pena, porque eu assisti muita coisa ali que eu achei sensacional ali, né? Então, tanto no quesito assim de artistas internacionais como nacionais também, você via a alegria do pessoal no rosto deles, né? De estar participando dos painéis, assim. Então foi muito legal. Que assim, eu acho que o pessoal que pagou full experience, eu acho que deve ter valido também, porque querendo ou não, tipo assim, porque tinha dois pacotes, né? O full experience que tinha, que você pagava pra poder ver tudo do evento, né? E o fan experience que só não tinha parte de fotos com os artistas. Mas assim, o pacote fan e o full, no caso, você não precisava enfrentar nenhuma fila, sabe? Pra entrar nos painéis. Nada, se você fosse fã experience ou full experience, você não precisava entrar na fila pra esperar pra fazer as coisas, entendeu? Uhum. Então acho que isso foi uma vantagem pra eles. Então acho que assim, deve ter sido um pouco melhor até pra eles, né? Que não precisava a fila, né? Bom, o evento ele foi organizado no Centro de Exposição Imigrantes, né? E o Centro de Exposição Imigrantes, ele. Eu só o conheci esse ano, porque. Outros, pelo menos 3 eventos do gênero nerd foram realizados lá, né? É, inclusive uma primeira edição de um evento que comportou outros 3 eventos dentro dele, né? E eu achei o espaço um pouco pequeno, tá? Das outras vezes que eu fui em outros eventos, tá? Vocês acham que o espaço, o Centro de Exposição Imigrantes, ele conseguiu comportar o evento, Comic Con Experience? Não, na minha opinião, conseguiu sim. Mas o que faltou no evento, eu acho que foi o que pecou, foi o auditório Thunder, onde tinham os painéis da Marvel, painéis da Warner, uhum. essas coisas. É, visto em conta o número de visitantes, o auditório ser limitado a 2 mil lugares, achei pouco. Uhum. Mas eu também entendo assim, que esses 2 mil lugares é justamente para os fãs, para quem realmente gosta estar lá. Mas teve muita gente que ficou de fora, principalmente no final de semana. Se aumentasse um pouco mais, eu acho que seria melhor. Mas uhum. eu não sei se foi um problema realmente de estrutura, porque o espaço ali se daria para eles aumentarem um pouquinho mais. Não sei se ficaria a mesma coisa. É, eles têm que respeitar o limite de desvio, etc, mas não sei. É, daria para aproveitar, assim, no sentido, porque assim, a parte de ingressos, Mário, por exemplo, se você for com a bilheteria, né, colocar melhor, assim, ela ficou interna, entendeu? Então ela ocupou um bom espaço do Centro Imigrante. Entendi. Se fosse externo, né, a bilheteria fosse externa, por exemplo, dava pra usar aquele espaço da bilheteria pra acoplar mais coisas dentro. Eu sou contra colocar a bilheteria externa, cara, porque se chover, etc, qualquer problema é responsabilidade do evento, sabe? É, isso é complicado. Então, mas lá tinha um monte de toldos, sabe? Que nem a parte da imprensa, ela tava externa, mas tinha uns toldos lá. Então, tipo, se chovesse, dava pra você ficar ali dentro do toldo, entendeu? E dentro da entrada, antes de você ir pra bilheteria, também tinha um toldo lá. Então, acho que assim, se eles tivessem feito uma parte, pegada aquela parte do todo ali externa, dividido com bilheteria e tudo mais, acho que teria ficado uma boa. Eu, não, isso é, é um... Tem o lado bom e o lado ruim disso, porque lá parte de dentro, quando tem a bilheteria, eles se prepararam, deixaram várias grades ali pra separar as filas. E como estava quente... Tinham vários ventiladores ali. Então eles já estavam se preparando para um grande número de gente para comprar ingresso no dia. Uhum. Então foi uma coisa assim que realmente a gente não vê em qualquer outro evento. Se fosse em, sei lá, um evento X, evento Y, teria realmente a bilheteria do lado de fora. Se chover, choveu. Você tá lá debaixo da chuva. Foi isso que o Mário falou. E se tiver muito quente, você fica lá no calor mesmo. Lá tinha ventiladores, isso realmente ajuda, viu? Principalmente porque tinha muita criança. Outra coisa em relação ao Centro de Exposição Imigrantes é que, assim, apesar de ele ser perto do metrô Jabaquara, ele é bem difícil de ser acessado. É, bom, são 850 metros até lá, quase 1 quilômetro. É, a pessoa tem que andar um pouco e tem que conhecer as ruas pra chegar lá, pra ir a pé. Tá, não sei como é que tava a sinalização no dia, não, etc. Não, não precisava nem sinalização, porque tinha as vans do evento. Ah, era isso que eu ia perguntar, se tinha transporte gratuito. E não tinha realmente quase nenhuma fila, a fila era bem rápida. Entendi, então tinha transporte gratuito. Do metrô pra lá era tranquilo. É, porque teve uns eventos que a gente foram realizados lá e não tinha, entendeu? Na primeira edição do evento tinha e na outra não tinha. Quinta e sexta foi muito bem, muito bom. Já no sábado e domingo... Por ser sábado e domingo, né, final de semana, a galera vai realmente, aí já tinha mais gente, mais filas, mas nada assim caótico. Entendi. Não foi um evento caótico, não sei como foi no domingo, o Caio pode até falar melhor, mas no sábado estava cheio, mas ainda não estava aquele cheio, não estou respirando, sabe? Sobre os stands. Tá. Os stands em geral que estavam lá. Os stands, não painel, etc. O que vocês acharam? Das empresas que estavam lá, vocês acham que elas condiziam com o evento? Vocês acham que a estrutura que eles montavam estava legal pro visitante participar? O que eu achei, a maioria dos stands, eles estavam preparados. Eles estavam preparados e traziam assim, uma experiência única. Acho que o stand da Marvel com os Avengers, Age of Ultron... E o stand da Pizzy Toys, eles foram os melhores, na minha opinião, ali, assim. Em questão de animação e participação do público, o stand da JBC animou bastante o público. Teve um show de uma banda no sábado que estava tocando músicas, temas de vários animes. E isso realmente conta pra você atrair a atenção do público. O stand-up Toys tinha Cavaleiro do Zodíaco e aquela armadura tamanho real, assim que a pessoa entrava no, na Comic Con, chamava a atenção de todo mundo. Todo mundo mesmo parava e tirava foto da armadura em tamanho real. Ah. O stand da Marvel tinha uma armadura do Homem de Ferro, assim, destruída, o escudo do Capitão América destruído e tal, porque é tudo referente à história, Age of Ultron. Que isso acontece realmente na HQ e isso vai acontecer no filme, provavelmente. Ah, e... com certeza, tinha a manopla da Hulkbuster também, né? Sim. Tava então, linda também. Todas essas informações, todas essas esses extras que proporcionaram, né, nos stands, a gente não encontrava em qualquer outro evento. Isso foi bem legal. O stand da Warner eu gostei bastante porque trouxe bastante coisa do Batman, né? Porque afinal eram 75 anos do Batman, né, esse ano, 75 anos do super-herói, então tinha bastante coisa lá, tipo, nem lá, tava exposto o carro daquela série dos anos 60, sabe, o Adam West. Uhum. Então tava lá, dava pra tirar foto e tal, teve bastante cosplay, inclusive, do Robin, do Batman, do Adam West, né, que é a versão classicona lá dos anos 60. Uhum. Então foi bem legal. E fora também, como tava o Hobbit, né, tá pra estrear essa semana, né, vai estrear dia 11, então tinha lá também a parte do Hobbit, né, com a estatueta do Gandalf, aí tinha, e fora que dava pra jogar o Shadow of Mordor, né, o jogo lá pro PlayStation 4, então pra quem quisesse lá dava pra jogar o game à vontade, né, nem tinha fila pra jogar o game não. Eu tô perguntando isso porque assim, normalmente quando a gente vai no evento, e evento que eu falo, um evento grande, não era um evento um pouco mais genérico. É evento que com a estrutura fechada, como é no Centro de Exposição Imigrantes ou outros eventos aqui em São Paulo, né? Esses stands, eles estão mais preparados para uma coisa mais comercial, entendeu? Para expor produto, para expor serviço. É difícil que a gente veja alguns stands que promovam atividades interativas, para o visitante ir lá, se sentir à vontade, talvez participar de alguma atividade, etc, né? Vocês acham que... Tinha disso no evento, na Comic Con Experience, ou vocês viram mais stands que realmente estavam preocupados em atrair a atenção do visitante? Olha, eu achei que tinha mais stand para atrair a atenção de todos. Que nem o da Fox, Mario. Da Fox, por exemplo, tinha os pinguins do Madagascar, eles apareciam do nada, assim, eles saíam de dentro lá do stand, meu. De repente apareceram 5, 6, 7 pinguins lá do Madagascar, cara, fazendo a zona em cima de você, entendeu? Brincando, chamando pra você assistir os trailers que tava passando lá no stand, tá ligado? Essa é a minha pergunta, inclusive. Por exemplo, tinha programação nos stands ou era mais algo genérico só pra expor marketing, entendeu? Não, tinha programação sim, tinha programação. Que nem agora, eu não tô lembrado qual que stand que foi, mas tinha um stand que cada hora tinha um integrante do Matando Robôs Gigantes lá, pra você participar e tirar foto, interagir com eles, né? Então, tipo, tinha stand que você via mesmo que já tava com uma programação toda. Aí você perguntava pro funcionário, por exemplo, ele falava, ó, tal hora vem aí que vai vir tal pessoa, né? Vai vir um autor, por exemplo, que nem a editora Aleph. Né, os caras lá, acho que assim, tem que dar parabéns pra eles, porque eles foram muito bem no atendimento deles. Você perguntava qualquer coisa pra eles, sabiam te responder na hora, né? E tanto assim, você perguntava, ah, vai vir tal escritor aí? Vai, cara, vai sim, que o pessoal respondia. Vai vir tal hora, vem aí, que tal, a gente autografa, ele vai autografar, vai ficar aí um bom tempão, aproveita e tal. Ele até dava dicas assim, né, pra os horários e tal, foi bem bacana, né? Vocês dois são fãs de action figure, eu sou também, mas eu sou de uma forma reduzida porque eu sou meio pobre, né? No Comic Con Experience tinha uma área extremamente dedicada, voltada para action figures e miniaturas em geral. Sobre os colecionáveis, valia a pena comprar no evento? Tinha variedade, o preço era bom, como é que tava? Os únicos que valiam a pena eram os exclusivos da Tamashii Nations, os exclusivos da Peasy Toys. De resto, eram lojas. Então, a loja que vai trazer seu stand, vai levar seu stand lá pro evento, vai colocar lá, ela vai ter que arcar com despesas. Então, os preços dos action figures lá eram caros. Mas caros acima da média ou caros por padrão, entendeu? Ah, tinha uma loja específica que ela já é cara fora de lá. Então, o preço foi igual. Ela é cara. Mas, se você pesquisasse fora do evento, você acharia por menos. Era um action figure do Cloth Myth, um cano de gêmeos. Lá ele estava saindo por R$1.800. Uhum. E se você procurasse fora do evento, você acharia por pelo menos uns 1.300, 1.200, quem sabe até 1.100. Mas esse 1.100 a 1.000 só se você importasse. Entendi. No Brasil você consegue achar por 1.300 em outras lojas. No stand da Pizzy Toys, eles trouxeram alguns itens exclusivos. Porque, bom, primeiro que a Pizzy Toys ela fez a parceria com a Tamashii. A Tamashii Nations, que ela faz anualmente no Japão um evento só das action figures dela. Uhum. Aí nesse evento eles colocam à venda 5 figuras exclusivas. Aí a Pizzy Toys ela trouxe uma dessas figuras, que é o Cloth Myth do Aiora de Leão. Ele foi uma figura exclusiva que só estava à venda na Tamashii Nations de 2013, lá no Japão. Aí depois ele entrou à venda pelo site da Tamashii. Então sempre era uma coisa assim exclusiva, não era algo simples. Aí a Pizzy Toys trouxe o boneco e tal, e tava vendendo ele lá por R$290. E isso, em comparação caso você importe, esse valor tava bem abaixo. Então, valeu a pena. Alguns Hot Toys também, que Hot Toys já é uma figura cara. Lá já tava com um pouco abaixo do preço, mas no stand da Pizzy Toys. Outros stands, assim, que eram lojas realmente, eles colocaram o preço assim, um padrão, ou um pouco mais caro para compensar essas despesas do local, né? Trazer o stand lá pro evento. E fora assim também, Mário, que tinha muito pouco colecionável para você comprar, tá? Apesar do Fabrício ter falado aí dos preços e tudo, mas assim, se encontrava muita pouca coisa para comprar lá. Por exemplo, tinha cavaleiros e tudo mais, mas por exemplo, você queria comprar lá, que nem aquela foto que a gente publicou no nosso Instagram lá da Inipari. Do Rokusho lá do Medarote. Você não encontrava ele pra vender, entendeu? Ele só tava com o mostruário. Entendi. Porque entendeu? O stand da Pizzy Toys é basicamente o conceito. Muitos dos itens que estavam lá eram protótipos, não era a venda. Mas bom, tanto o Metal Bee quanto o Rokusho, eles já estavam à venda. Já. Não estavam à venda lá. A Pizzy Toys, ela só colocou o catálogo exclusivo. Ela só colocou esses dois itens que foram exclusivos da feira. Se você quiser comprar o Rokusho, você pode muito bem entrar em alguns dos vendedores da Pizzy Toys e comprar. Mas elas não estavam vendendo. Lá eles focaram realmente, o foco era realmente os produtos exclusivos. Entendi. O Rokusho você poderia encontrar na Casa do Herói, que tinha lá um stand. Sobre os convidados da feira, tá? Com foco no cenário nerd, quadrinhos, etc., a gente teve artistas internacionais indo pra feira, né? E entre eles, Sean Austin, o autor do livro do Star Wars, lá também, etc., né? O que vocês acharam sobre os convidados? Como eles estavam acessíveis? E se vocês acham que valia a pena também fazer aquela meet and greet, etc., né? A grande maioria estava acessível ao público, né? Alguns estavam realmente acessíveis apenas caso você pague, porque para você tirar foto ou pegar ingresso de convidado X, convidado Y, você tinha que pagar. Que nem, por exemplo, que nem o Jason Momoa, o Edgar Vivar, né, o Sr. Barriga, a Rebecca Mather, o Sean Austin, né, que fez os Goonies lá, o Sam do Senhor dos Anéis. Por exemplo, essas celebridades aí realmente você tinha que fazer lá, né, pagar lá para tirar foto, para pegar autógrafo, né? Mas assim, por exemplo, que nem o autor Timothy Zahn do Star Wars e a Christy Golden lá do Universo Expandido do Star Wars e do World of Warcraft, respectivamente, né? Elas estavam lá no stand, lá, ou você ia na Aleph, ou você ia na Galera Record, pegava autógrafo, conversava com os autores, entendeu? Tudo numa boa ali, entendeu? Então dava pra você tirar foto, tal, autógrafo, tranquilamente. Tanto que lá do Timothy Zahn, quando eu peguei meu autógrafo e tirei a foto com ele, tinha só 10 pessoas na minha frente, entendeu? Pra você ter uma ideia. Mas em relação a qualquer outro convidado, assim, vocês falaram, por exemplo, dos artistas internacionais, não teria como vocês entrarem em contato, porque vocês teriam que pagar o meet and greet. Desses artistas, vocês tinham mais contato, mas era porque eles estavam em programação de feira, né? Eles estavam foram trazidos por stands, né? Alguns outros artistas convidados que chegaram à feira, até um pouco menos famosos, vocês conseguiram ter contato? Olha, eu cheguei a conversar, eu peguei autógrafo de alguns dubladores, Cavaleiro Zodíaco. Uhum. Eu vi a dubladora da Chiquinha, não dublador, mas o cara que faz a voz do Chuck, o boneco assassino. É, o Brad Dourif. É, sim, ele tava por lá. Meu, eu tirei uma foto da Mari Moon, lá de cosplay, eu não reconheci que era a Mari Moon. Nossa. Eu só tirei uma foto dela porque ela tava fantasiada de uma personagem do Adventure Time, que agora me fugiu o nome. Que é a Fiona? É, a Adventure princesa Time. Lá. Não, calma, tem a Bubblegum, tem a Fiona, tem a Marceline. Ah, é. Como a, é que ela tá? É a princesinha que cabelo tem cabelo rosa. Rosa. É a Bubblegum. Eu fui tirar a foto assim, aí depois que eu tirei a foto eu vi, nossa, parece a Mari Moon. Aí eu vi no Instagram a Mari Moon, tipo, ela lá, eu, nossa, era a Mari Moon, eu tirei foto e nem sabia que era ela. Acontece. Mas tinha sim alguns famosos, né? Eu cheguei a entrar em contato com esses, com os principais os dubladores. Entendi. Ah, eu tive contato com a Chris Golden, né? O Steve Zan, do Star Wars, do Warcraft. O Rafael Dracon, né? A Carolina Munhoz também. A Carolina Munhoz eu cheguei só a ver de longe, só. Não cheguei a conversar com ela, tirar foto nem nada. O Afonso Solano também, né? Do Espadachim de Carvão matando robôs gigantes. Né? Mas foi mais esse também. Uma coisa que é muito legal nos eventos da Comic Con San Diego e até em outros eventos da Comic Con, né, e outros eventos também com foco em quadrinhos, etc., são os painéis, né? São nesses painéis que surgem as novidades, que surgem trailers, que realmente as pessoas que estão mais ligadas no todo esse mercado de quadrinhos, etc., vai lá para comentar, para discutir algum assunto ou para apresentar novidade, né? E no Comic Con Experience tiveram painéis muito interessantes, né? Inclusive vocês participaram de alguns, né? Então, eu queria saber o que vocês acharam, quais vocês acompanharam e exatamente como que funcionava para assistir os painéis. Ah, cara, eu tentei ir no painel do Avengers, mas foi impossível, tava muito cheio. Muito, muito, muito cheio. Eu queria muito ter ido. Avengers. Você tinha que chegar com antecedência pra era no... Indo. O painel acontecia no Auditório Ultra. No Auditório Ultra tem 2.000 lugares. Não, o Thunder, desculpa. Aí a partir do momento que você entra no auditório, você não é obrigado a sair quando o painel acaba. Você pode ficar lá, forever. Você pode plantar lá dentro. O problema é que se você quiser ir no banheiro, você sai. Aí você precisa sair, realmente. Então foi complicado. Eu queria ter aproveitado esse. Eu fui no painel da Capcom, né? Que falava... Tinha participação dos representantes da Capcom aqui no Brasil. Eles contaram a história do Street Fighter, do primeiro, de fliperama, até o Street Fighter V. Que vai sair pra PS4 e pra PC. Saiu o trailer, capa do jogo, curiosidade. Então é bem interessante. Esses painéis são bem legais. Principalmente pra quem é fã. Eu tava realmente curioso no painel da Marvel pra saber quais serão essas novas vertentes assim da Marvel Now. Mas eu cheguei lá no painel e tal, o painel assim, era um foco diferente. O foco era sobre HQs da Marvel no Brasil. E eu tava realmente esperando também isso, né? Falar, aqui vai trabalhar uma história X, história Y. E o assunto era mais sobre como publicar HQs no Brasil. Mas, com certeza, outros painéis foram tão interessantes quanto. E você, cara? Então, eu acompanhei o da Paramount, né? O do Batman mesmo, os 75 anos. Eu acompanhei o da DC Gerações, da Fox também, da Warner eu peguei também, né? Então foi bem bacana. Da Warner me decepcionou um pouco porque, assim, tipo, 95% do conteúdo mostrado lá no stand já tinha na internet. Então, meu, tipo, eles passaram só trailer dos próximos lançamentos do ano que vem. Então, tipo, foi muita coisa assim que já tinha na internet. Aí eu fiquei meio chateado e tal. Mas assim, o da Paramo, cara, nossa, eu fiquei alucinado, meu. Foi muito legal. Porque eles pegaram uma cena estendida do novo filme dos Tartarugas Ninjas. Meu, e foi muito legal, cara. Foi assim, foi qualidade 4K, som 7.1. Legal, legal. Foi legal pra caramba, meu. E fora o fato de poder assistir com exclusividade lá o trailer de Exterminador Futuro, né? Com mensagem do Schwarzenegger pessoal pro Brasil aqui. Foi legal pra caramba, mano. Porra, aí sim, hein? Então, ele... Como é que ele falou? Ah, ele falou, ah, então, eu tô voltando agora pro... pro... Não, ele não falou, assim, tem que falar com o sotaque dele. Não, ele falou com o sotaque dele, né, ah, I'll be back lá, ele falou no final e tal, aquela voz dele lá, com o sotaque e tudo mais. I'll be back. I'll be back, né, foi legal pra caramba, cara. No Brasil, a gente tá muito acostumado com eventos de gênero de anime, etc., porque eles já popularizaram, né? E por causa disso, isso criou muito um público muito específico aqui do Brasil, né? Que vai nesses eventos que estão dissuadidos ao redor do país, né? No público da Comic Con, vocês viram muito desses públicos, assim, que vão em evento de anime? Ou era um público diferente, era um público mais velho, talvez mais focado em quadrinhos? Não, eu vou dizer assim, que em termos de cosplay, assim, oriental, tinha muito pouco lá, viu, Mario? A gente viu, assim tinha personagem de game, né, oriental, tudo, mas o cosplay baseado em anime, essas coisas, eu vi quase nenhum, não. Eram muito poucos. Tinha, mas eram bem poucos. Por exemplo, o Otaku aqui no Brasil, ele é identificável muito fácil, né? Camiseta Bleach ou qualquer outro anime, chaveirinho na mochila, etc. Né? Ah, isso não tinha. Não tinha mesmo. Assim, não era assim, parecido com... Não tá falando normal, tipo, a gente é muito característico o público que vai nos eventos de anime hoje em dia, né? A ideia que eu tava perguntando normalmente eles são mais novos, né? É comum que sejam mais novos, entre uma faixa etária, sei lá, de 14, 20 anos, né? Mas eu queria mais saber desse público que foi na Comic Con, entendeu? Se era mais velho. Não, você encontrava lá tiozão lá mesmo, com camiseta da Marvel, da DC, tá ligado? Isso você encontrava mesmo, mas você encontrava bastante criancinha também, né? Com o pai, com a mãe. Então você encontrava família mesmo. Eu vi bastante família, né? Principalmente no final de semana, assim, você encontrava muito mais família. Agora, nos outros dias, assim, você encontrava bastante tiozão, assim. Vocês também comentaram sobre o cosplayer. A gente viu bastante fotos de cosplayer. A gente sabe que Comic Con é um evento característico por causa dos cosplayers também. Existem fotos e fotos e fotos na internet da San Diego Comic Con de cosplayers. E é de tudo quanto é forma. Seja de personagem de mangá, anime, seja de herói de quadrinho americano, seriado. Seja de games, seriado, etc. Primeiro eu queria perguntar como estavam, se tinha muito, se vocês encontraram muito cosplayer, como é que estava o nível dessa galera do cosplayer. E se o evento tava dando algum suporte pro cosplayer? Tinha. O suporte é, por exemplo, pode falar primeiro. Tinha uma sala VIP lá pra cosplay. Pra eles se trocarem, pra poder... eu achei isso muito justo, porque tinha um cara de cosplay de Groot. Mano, uma árvore andando. Era óbvio que você precisava, sabe, de um espaço só dele. Então, isso foi interessante. Acho que isso precisa, né? Principalmente se você vai fazer um cosplay assim... maior, um cosplay assim, fora do normal, assim. Fora isso, vocês viram alguma coisa? Por exemplo, a gente sabe que a JBC promoveu atividades voltadas ao cosplayer, né? Vocês viram, a gente viu falar do Cosplay Order que teve, eles estavam anunciando no evento, que ia ter uma competição lá. Inclusive foi julgado pela Thaís Yuki, né? E a Thaís Yuki até fez uma palestra, ela até deu uma palestra. Mas eu queria saber, tipo, se vocês acompanharam isso e se tinha mais coisas além dessa competição, né? Não, a palestra dela eu assisti, não assisti toda, mas eu assisti um pedaço, né? Assisti um bom pedaço, não assisti inteiro, porque eu queria assistir o outro painel depois, aí tive que sair no meio. Né, mas eu assisti, foi bem bacana a palestra dela, ela contou o trabalho dela, né, falou das coisas lá, deu dica, bastante dica pra quem quer começar a fazer cosplay lá. Acho que pra quem quer começar a fazer, ajudou bastante a galera lá. E assim, é porque, querendo ou não, Mara, a JBC ela fez parceria com a Comic Con lá pra poder fazer o campeonato cosplay, né? Então, tipo, as eliminatórias aconteciam lá no stand da JBC pra poder ir na final lá no Auditório Thunder. Entendi, que aí isso era do Cosplay Order, isso, né? Que era o C-3PO, né? Que eles fizeram referência com Star Wars aí no nome do campeonato. Inclusive eu tava vendo as fotos, a galera que ganhou não ganhou, etc., mas que pelo menos chegou nas finais desse Cosplay Order, desse campeonato, era a mesma da WCS, né? Eu não sei se o que rola aí, certo? Que a WCS é da JBC, né? Então. Não, porque assim, que antes no próprio evento... Teve as eliminatórias pro campeonato, mas antes disso, Mário, né, teve uma seleção online. Então você fazia o cadastro lá no site da Comic Con, aí você fazia eliminatória online, que aí tinha um grupo, né, que julgava as fotos que o pessoal mandava e já tava na final, tá ligado? Então esse povo, entendi, era tipo uma eliminatória antes da final lá. É, bom, fã de cosplay, tipo, uma coisa bem escrota que eu vi, eu tava assistindo o Pânico, né? E o Pânico eles estavam mostrando. Eles foram lá, eles mandaram a Amanda e não sei mais quem lá. E eles ficaram jogando a galera de cosplay lá, né? Eu achei meio escroto. É, eu não sei como é que vocês viram isso, se a galera tava indiferente em relação ao cosplay, se era só realmente cosplayer que vai pra participar de competição ou vai realmente pra promover marca, etc. Ou se tinha tipo aquela galera for fun, sabe? Porque vai muito cosplayer for fun mesmo, de, sei lá, às vezes coloca um Kigurumi de Pikachu e tá tudo certo. Não, tinha, eu tirei, numa das fotos que a gente tirou pra Anypire, tinha um cara lá de Ash lá, tá ligado? Ele tava normalzinho, cara. Ele tava tipo maquiado lá com a manchinha do Ash no rosto, o bonezinho e tal, mas tava bem, bem bacana. Acho que assim, tinha gente lá que tava lá pro comércio, né? Tanto que os Batmans que tinham lá eram tudo contratados do stand, né? Os Batman, pelo menos a maioria, né? Dos cosplays lá, uhum, do Batman estavam lá por contrato mesmo. Mas assim, tinha galera que ia só pra fazer cosplay mesmo por diversão, tá ligado? Só pra. E assim, eu achei bem legal também dos cosplayers que tava toda a galera lá tava super gente boa, assim, pra tirar, pra posar pra foto, sabe? Às vezes, uhum, às vezes você pedia pra tirar mais de uma foto. O pessoal aceitava numa boa, fazia outra pose diferente, sabe? Isso foi muito legal. Pra quem gosta de tirar foto de cosplay, eu acho que, assim, saiu bem satisfeito. Porque tava uma galera muito gente boa lá pra tirar foto. É, eu vi uma entrevista de duas meninas, inclusive vocês tiraram foto. Uma tava de China e outra tava de Saori, né? Sim. Elas estavam comentando sobre isso, que foi muita gente tirar foto com elas, etc. Mas elas estavam totalmente as adeptas a interagir com o público, tirar foto, etc. Puta, é cansativo, mas... achei maneiro da parte delas, bem legal. E, puta, só ressalva do Pânico, velho. Foi muito escroto a matéria deles em relação ao Comic Con. Eles não fizeram nada, eles só foram lá pra zoar a galera, sabe? Ah, que chato, não. Mano. Nem assisto. Mas é meio previsto, né? Eu não assisto. Né? Aconteceu a mesma coisa com o programa do Daniel Gentili em um evento que aconteceu em julho, né? E também foi bem escroto. O Léo Lins, ele foi, pegou uma galera ali, ele deu uma zoada, né? Eu achei bem zoado. Eu acho que, puta, se o cara, apesar de ser um programa de humor, se ele vai no evento só pra fazer isso, sabe? Eu acho que pauta perdida é dia perdido, acho que nem vai, sabe? Meu, opinião. E tipo, lá, meu, que nem lá, quando na estátua da armadura divina lá de Leão, cara, tinha os cosplays, todos os cosplays que foram de Cavaleiros lá pararam lá pra tirar foto, meu. Entendi. Tipo, que nem no domingo, foi uma galera lá de Cavaleiro de Ouro, sabe? Meu, o pessoal que ficava, acho que o pessoal, coitado, ficou umas 4 horas parado lá em frente da armadura divina tirando foto. Mas, tipo assim, tava todo mundo lá aceitando tirar uma boa, meu. Entendi. Eu acho que foi bem bacana. É, uma coisa que também o Fabrício tinha comentado é que na Comic Con San Diego é normal você ver muita coisa de games, né? Porque é um evento genérico que aborda assuntos nerds, né? E assim, na Comic Con Experience teve games, só que os games que tiveram foram mais enxutos, foram mais voltados àquele cenário competitivo de esportes, né? O que teve foi, teve League of Legends, teve Crossfire, e teve a participação da Level Up com um stand para demonstração do Smite, acho que teve o campeonato Smite também, não sei. E o que mais teve pelo que eu vi nas fotos, né, demonstração de jogos em outros stands específicos, como o Kai falou, Shadows of Mordor no stand da Warner, né. Então, o que vocês acharam dessa presença de games no evento? Vocês acharam pouco, acharam muita pouca, se faltou, enfim? Não, eu acho que, bom, faltou realmente uma presença maior de games no evento. Tinha alguns stands ali que ficaram, eu senti meio avulsos, como o stand da Vivo. Uhum. Tudo bem que o stand da Vivo tinha games, que atraía a galera lá pra jogar. Mas tipo, stand da Vivo, um evento geek, sabe, é meio complicado, meio estranho. Parece meio estranho, mas a Vivo é patrocinadora de um time de League of Legends. Não, sim, disso eu sei, mas ter o stand lá pra fica meio complicado. Seria interessante se tivesse alguns stands ou alguma coisa mais forte relacionada a games no evento. Porque lá na Comic Con San Diego, às vezes rola, às vezes a Nintendo realmente vai lá e participa. Ela leva alguns jogos e deixa lá aberto ao público, realmente. Tem um stand da Nintendo, efetivamente. Sim, tem realmente um stand da Nintendo e tal, que ela deixa lá os jogos e a galera participa, a galera joga. Agora, aqui na Comic Con não rolou isso. Eu não sei se foi algo proposital, se foi as empresas não queriam participar. Imagino que o custo deva ter sido alto perto de outro evento focado em games que teve aqui em São Paulo. Sim. Então, talvez tenha sido isso. Mas realmente, só as empresas realmente podem dizer isso. E se ano que vem estará desse jeito ou não, sabe? Se vai continuar com esse foco, se vai ter um pouco mais de games. Porque o evento realmente não deixou nada a desejar. Se tivesse um pouco mais de games, seria legal. Mas eu acho que não foi aquela ausência marcante que, putz, você foi no evento, foi um evento perdido porque não teve novo Call of Duty, por exemplo. Ah, sim, entendi. Não, não anúncios, mas talvez coisas para experimentar seria melhor, né? Se tivesse mais, mas assim, até que, apesar de ter sido pouco, mas tinha bastante jogo bom lá para você jogar. Que nem, por exemplo, lá na Devir, meu, você podia jogar lá o joguinho novo do Yu-Gi-Oh! À vontade, meu. Não tinha nem fila, você podia ficar lá o dia inteiro se quisesse jogando. E tipo, no stand lá da Hasbro, tinha o jogo do Magic, pra você jogar nos tablets, sabe? Uhum. Então você podia ficar lá o dia inteiro jogando Magic lá no tablet, meu, à vontade. Então assim, apesar de ter tido pouco jogos, você podia ficar o dia inteiro jogando lá se você quisesse, entendeu? Porque não tinha fila, não tinha pressão. Entendeu? Então, pelo menos tem o lado bom da coisa, né? Um dos grandes focos do final de semana foi a pré-estreia do Hobbit aqui no Brasil. E com a presença do ator do Thorin, né? O Caio foi. E eu queria saber como é que foi sua experiência de assistir o Hobbit no evento, cara. Ah, foi épico, meu. Foi simplesmente sensacional. Assim, eu não me arrependi um pouquinho de ter acordado 3 horas da manhã pra ir na fila lá. Né? Então vamos lá. A fila, você chegou 3 horas da manhã lá? Não, na verdade eu acordei 3 horas da manhã, peguei o primeiro metrô de São Paulo e cheguei lá, era tipo 10 para 5 da manhã. Já tinha gente na fila? Já tinha gente na fila já. O primeiro da fila, ele chegou às 10h30 da noite do sábado. Então, ele já tava lá, porque assim, pelo que eu fiquei sabendo lá, assim, fechou o evento, já tinha uma galera lá fazendo fila. Aí parece que deixaram entrar a galera que ficou lá, passou o pernoite, né? Parece que ficou dentro do evento. O evento falou que não deixaria a galera fazer fila, né? Sim, sim. Eles tinham comentado sobre isso, mas acontece que a galera não respeitou, né? Então, exatamente. Aí o que me parece, pra não causar perigo, pra não acontecer alguma coisa, assalto, aí o pessoal que ficou de pernoite lá, eles abriram o portão e deixaram lá dentro. Né, ali no, na parte do estacionamento do evento. Né? Mas quando eu cheguei lá já tinha fila já. E eu fiquei na maior tensão pra saber se eu ia entrar ou não pro filme, né? Porque eu cheguei lá, o cara 5 minutos depois, o voluntário, falou, vocês ficam tranquilos que vocês estão dentro do evento. Aí beleza, foi passando a hora, né? Foi passando. Aí quando eu vi, faltava 5 pessoas pra entrar lá pro evento, né? O funcionário falou, acabou as etiquetas, né? Que você tinha que pegar a etiquetinha azul pra colocar no pulso. Faltando 5 pessoas na minha frente, o cara fala que acabou. A minha sorte que veio outro funcionário, né? Que tava com as fitas e do lado do produtor lá, que é o Ivan, né? Da Comic Con Experience. Falou, não, ainda tem, pode distribuir. Aí eu peguei a minha fitinha, coloquei no pulso, fiquei feliz da vida, né? Eu consegui assistir o Hobbit na pré-estreia. Foi legal assistir lá? Foi, cara. Nossa, foi muito top. Qualidade da imagem tava 4K, 7.1, o som. HFR? Cara. Nossa, perfeito. 48 FPS. Mas tava muito top. A imagem tava nítida, meu. E eu peguei num lugar bom lá pra assistir, bem de frente, bem no meio do telão, sabe? Então foi muito legal. A galera vibrava nas cenas de ação, cara. Todo mundo respeitou, não tinha aquela conversinha, sabe, no meio. Ninguém levantando pra ver no meio do filme. Nossa, cara, foi uma experiência assim, incrível, mano. Mas, realmente, porque se a pessoa levanta cedo, vem pra estreia de um filme, sabe, tão concorrido quanto o Hobbit, a pessoa vai levantar pra ficar, sabe, não. Ainda bem, os caras não dormiram no filme, né? Não, pois é, imagina, você dorme na fila pra assistir um filme, chega na hora do filme e você vai levantando pra ir no banheiro, vai ficar conversando. Não! Velho, minha mãe dormiu no Titanic, cara. Ela acordou, falei, assistiu o filme? Não, legal, legal. Depois, como é que o Titanic afundou, né? Ela não sabia responder. Meteoro, mas então, veio, atingiu. Até eu tenho duas perguntas. Primeiro, o áudio, assim, o barulho externo do evento, né? Que o evento acontece barulho. Interferiu no filme? Olha, antes de começar, tava uma fila gigantesca lá fora, né? Pelo que eu fiquei sabendo, que o pessoal lá, os voluntários disseram, né? Só que assim, quando começou o filme, o que aconteceu? Toda a equipe do que tava lá do Comic Con, eles falaram, ó, gente, não vai dar mais pra entrar na sessão, já lotou. Porque, assim, teve gente que mesmo chegando um pouquinho depois do horário que eu cheguei, se você tivesse chegado, assim, tipo umas 6h30 da manhã, 7h, eles conseguiram entrar sem a fita azul, né, que precisava pra entrar. Teve uma galera que conseguiu, tá? Mas aí, depois desse momento, aí eles falaram, não, galera, ó, o filme já vai começar, não tem mais como vocês entrar, a gente pede, por gentileza, pra vocês saírem da fila, que depois vocês voltam pra participar das outras atrações, né? Mas assim, durante o filme não teve barulho externo nenhum. Silêncio absoluto. Só o filme, só o filme mesmo, né? Lógico. Cara, e o que o autor do Thorin... Qual que foi a presença dele na pré-estreia? Foi antes de começar o filme, né? Antes de começar o filme, chegou lá, ele contou as experiências dele, como foi lá, tá lá gravando 2 anos lá, né? Com o Peter Jackson, ele contou o depoimento dele, tudo, como foi... Né, o Érico Borgo, ele fez umas perguntas pro Richard, né, ele respondeu e tal, foi bem bacana, ele fez piada e tudo mais, foi bem divertido. Aí depois abriu um espaço para perguntas para ele, né, teve gente lá que pediu para ele falar o bordão lá, né, I said war, né, aquela voz, aquele vozeirão dele lá. Mas como foi... que é, como que é? War. tá ligado? Então, assim, foi bem bacana. Foi curta, né? Foi pequena. Porque assim, depois que ele saiu lá da pré-estreia, ele ficou quase o dia inteiro lá no estande do Omelete, gravando com o pessoal lá, né? Então, quem não assistiu ele na pré-estreia lá, ficou lá assistindo ele no estande do Omelete lá, que deram pergunta pra ele. Sei que foi bem legal lá pra quem tava lá no estande do Omelete lá. Mas foi bem bacana, o pessoal fez umas perguntas lá, ele deu bastante risada e tal, foi bacana, cara. Considerações finais sobre o evento? Olha, foi um evento bem legal. Tirando esse lance do Auditório Thunder, tinha vários pontos positivos no evento. O evento tinha um lugar lá pra você carregar celular, o evento tinha um Wi-Fi liberado pra todo mundo. O evento estava bem organizado na fila. Tinha um guarda-volumes. Você pagava, acho que R$10. Acho que era R$10. Era R$10. Então, não era muito caro o guarda-volumes. Meu, tinha espaço pra você mostrar o seu trabalho pra vários quadrinistas independentes. Vários artistas independentes. Eles estavam lá e mostravam o seu trabalho pra galera. Isso era bem legal. Eu acho que o evento teve algumas falhas, sim. Mas essas falhas, assim, não foram tão grandes pra prejudicar o evento como um todo. Acho que o ano que vem, com essa experiência, ele vai ficar melhor ainda. Eu também acho que, assim, foi, pra mim, foi o melhor evento que eu já fui no ano. Se eu for considerar, acho que foi em ano, nos últimos anos, fácil, assim, o melhor evento que foi. Teve, assim, os problemas, mas eu acho que, assim, o que foi bacana lá no evento, por exemplo, acontecia alguma coisa errada... Você viu lá o pessoal do Omelete mesmo, lá na pôr na mão na massa, sabe? Se acontecer alguma coisa, tipo, eles estavam lá pra tentar solucionar, aí, tipo, horas depois você já via que não tava acontecendo mais aquilo, entendeu? Então, acho que isso foi muito bacana, porque a preocupação deles, né, pra não dar nada errado, pra causar o menos problema possível pro público também, né, eu acho que foi, achei muito bacana isso. E assim... E eu achei o lugar, achei bastante organizado, mais organizado do que muitos outros eventos que eu já fui, tanto de anime como de games, né? Assim, então eu sei que teve gente que reclamou lá da parte de alimentação, falou que achou pequeno, achou caro. Eu, sinceramente, achei o preço dentro do comum de evento, achei até algumas coisas mais baratas do que na BGS, então acho que foi bem bacana, assim, a experiência. É isso. Obrigado a você que ouviu até o fim. Continue acessando a Anipare. Se você quiser mais conteúdo da Comic Con Experience, é só olhar nos links aqui no artigo.